No começo dos anos 30, o surgimento do cinema falado leva o nosso grande e querido Noel Rosa a compor o inspiradíssimo Não Tem Tradução, falando do novo meio de comunicação. É tão bonito. Ah, Bira, você que foi cantor durante tantos anos. Ah, como é que é o comecinho da letra? O cinema falado é o grande culpado da transformação. Bonito. É claro que os compositores americanos também se inspiraram na nova onda, como mostra esse próximo tema que nós vamos tocar. Foi até usado por Woody Allen na abertura do seu último filme, Celebrity. O nome da música é You Oughta Be in Pictures. Thrill the nation. Your face would be a door. You'd be a big sensation with wealth and vain, your reward. And if you should kiss the way we kiss when we are all alone, you make every girl a man a fan, worshiping at your bloom. You ought to shine so brightly as Jupiter on Mars. You ought to be in pictures, my star, star. The way you kiss when we are all alone. You make every gallant man a fan, worshiping at your ground.